calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um abraço carinhoso a todos vocês, amigos aí de Botucatu, interior de São Paulo. Meu amigo Lindomar Rodrigues é cantor de sucesso na região, faz muitos shows e está sempre interagindo comigo. Valeu, Lindomar Rodrigues, um abraço, viu? Muito obrigado, meu querido. Um abraço, meu amigo Edilson Pereira de Jaru, de Jauru, no Mato Grosso também, sempre ouvindo o nosso programa. O meu querido amigo Johnny Pereira, aí de Virgem da Lapa, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Os meus amigos Darcy e Marlene, em Guarapari, no Espírito Santo, sempre interagindo comigo, pedindo músicas no Facebook, pedindo alôs. Um abraço a todos vocês do Espírito Santo, da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa aí para todo o estado. A Cristiamara Ferreira, em Alvinópolis, Minas Gerais, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. A Ana Paula e Araguatins, no Tocantins, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Deixa eu ver aqui, meu amigo Jota Neves, de Brasília pro Brasil, canta O Avião.

É, a Lília Moreira, aí da Morada FM de Virgem da Lapa, Minas Gerais, a todos vocês. O Laerte, que é promotor de show, inclusive, brevemente estaremos fazendo um show aí na cidade, em Virgem da Lapa e Berilo, né? Um abraço, Reginaldo Franco de Berilo, tá vindo a festa da cidade. E o Reginaldo Franco e o Laerte estão organizando aí a ida de Diego Valadares para fazer um show aí na cidade. Abraçar todos vocês, né? Vai ser muito legal a gente estar juntos aí. Meu amigo Jamilton Viana, da Rádio Atitude FM Caetanos, na Bahia também, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. A Elcilene Costa, muito obrigado a todos vocês aí, de Alto São José. Muito obrigado pelo carinho, viu? Quem canta bonito agora? João Pedro e Rafael, para minha querida Suzy Marcelo em São Paulo, e para todo mundo que gosta, Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. E lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde, onde só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa cor deixou-me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Campinas verdejando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Um abraço, meu amigo Afonso Braddock, os amigos da rádio, da nossa Brasil FM de Formosa, Goiás. A nossa Brasil FM é uma rádio parceira em Formosa, Goiás, que exibe o nosso programa com muito sucesso todos os dias às 8 horas da manhã. E logo depois, o Afonso Braddock apresenta o Alô Goiás. Um abraço a todos vocês de Formosa, muito obrigado. Minha querida Nízia em Santa Vitória, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da rádio RBC em Campos Belos, Goiás. Muito obrigado a todos vocês aí de Campos Belos ouvindo nosso programa. Aliás, no dia 16 de junho, Diego Valadares e banda em Água Fria, Goiás. A festa da cidade, dia 14, são os artistas locais, sexta-feira. No sábado, dia 15, Jean Giovanni. E no domingo, dia 16, Diego Valadares, encerrando a festa logo após o rodeio, às 22 horas, com um grande show. Vou estar do palco com a minha banda, fazendo um grande show na cidade de Água Fria, Estadão de Goiás. Um abraço, meu amigo prefeito João de Deus, que está organizando a festa. É um prefeito muito querido aí na cidade, Diego Valadares, em Água Fria, Goiás, dia 16 de junho. Grande show, o chão vai tremer, vai ser bom demais. Muito obrigado, prefeito João de Deus, a todos vocês de Água Fria, Minas Gerais. Quem vai cantar bonito agora? Paula Fernandes, Sensações. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só e solidão. Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma, desfruto, eu reconheço, eu me transformo. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo. Eu reconheço estar assim, sentir assim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu bebo a porta em forma de chuva. Agora sou um vento só, escuridão. Eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Patrícia Maiara, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. E os seus pais, né, que não perde o programa, Maria das Neves e o Francisco Santana. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Nusa Pardinho, em Vargem Grande, Minas Gerais, ela disse que não perde o programa. Muito obrigado, viu? Vargem Grande, Rio do Pardo, Minas Gerais. Um beijo para Nusa Pardinho, todos vocês aí da cidade, da região, que ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os amigos da Rádio Talismã FM, em Vila Bahia, Rubemildo, todos os amigos aí de Vila Bahia, ouvindo o nosso programa pela Talismã FM. Muito obrigado, viu? Minha querida Ana Lúcia, seu marido, suas filhas, sua comadre Rose, todos vocês amigos de Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela Arai FM. Valeu, Reginaldo Franco e todos da equipe.